Alfa Yankee Romeo, prossiga. Bom dia. Alfa Yankee Romeo, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 09. Alfa Yankee, pátio 3 para o pátio 1 09. Estão autorizados a reportar o término de reboque Alfa Yankee Romeo. Reportar ao término Alfa Yankee Romeo. Paulo, Alfa Yankee Zulu, ingressando no Pátio 1, posição 09. Ciente, reporta término. Reportará término, Alfa Yankee, Alfa Yankee Romeo. Salvador, muito bom dia, Tom, Mike, Alfa Alfa. Alfa Alfa, prossiga. Alfa Alfa, autorização para reboque da posição 04 do Pátio 1 até a posição 12 do Pátio 1. Autorizado, informa ao terminal. E autorizado, informa ao terminal, Mike, Alfa Alfa. Tráfego Salvador, muito bom dia. Puxamer 6251, formação Delta, posição 05, autorização Guarulhos. Hotel Chanel 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, via Penzo 1-0 via Taubaté, Tanque Bravo Eco. Decola pistão na zero, curva direita. Perfil de saída da EL. Leda pós-mótima. Aciona 5407, controle Salvador, opera em 1-19.35. Autorizado Guarulhos conforme nível 360, via Perzulu 1-0 até Taubaté. Decola da pista 1-0 com curva direita, perfil da EL, Leda Mótima. Aciona 5407, controle 1-19.35, Oxanair 6251. Correto, Oxa, chama pronto, portanto. Amaral, obrigado. Alô, Alfa, Yankee Romeo informando o término do reboque, parte 1 na posição 09. Grato, bom dia. Bom dia. O Gol 2061, Control, Otan, Mike Alfa Alfa, tomando um término do reboque. Obrigado, bom dia. Thank you, bom dia. O 6251 já, né? Tá no 5, puxa essa máquina. Autorizado, hoje 6251, chama tarde. Tá, 2-4. Salvador, aquele cordial. 3171 na meia dúzia. Formação extra, pronto para cópia. Salvador cordial, copia essa 3171. 3171 para Guarulhos, autorizado, nível 320, conforme rota plano de voo, decola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída, da El Leda Modifa. Transponder 5497, controle no 119, decimal 35. 30 aprovado, rota do plano, decola da pista 10, primeira curva direita, no perfil da El Leda para voar Modifa. Transponda 5417 e o controle de Salvador 119.35, dando 3171. Correto, com o dirigimento, chama pronto, push 06. Tamara, eu agradeço, 3171. Salvador, Xané 625 para o táxi, a bordo 143, 5 horas, Galeão. Taxi em frente, segunda direita, vem ainda, ponto de espera, Xané Torre, 198, decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Obrigado. Índia 1895 no 018, 52, 51, 625. Bom dia, 6251 na Xané, próxima pode espera da 10, tá pronto. Xané 6251, autorizada a linha de decolagem, sinal 0, vento 160, grau 050. O positivo, liga a linha de decolagem da 10, sim, 651. corrida, 371 na 612 para pushback e acertamento, por gentileza. Autorizado, chama ataque. Autorizado, reporta ataque, 371 da chance. Uno, decolador 4-1, controle em 119, decimal 3, 5, bom voo. 1-1-1-9-3-5, obrigado, bom dia. Santos 71, pronto para o táxi com 217, com fins 4 horas e 10. Santos 71, autorizando o táxi, via Pote 1, Índia, ponto de pistola 0, chama essa frequência para pronto de colagem. Com Pátio, Índia Bravo e reporta nesta, quando estiver pronto. Santos 3171. poderia confirmar as condições da pista para o plan 3171? Pista de contra seca, T3171, da presença autorizada em área de colar, pista 90. O vento 140 graus 039. Ciente a linha da cola da 190. Plan 3171, obrigado. É 3171, decolada 51, controle 119 desse motor 35, bom. Motor 35, bom dia, tá? 3171. Rotor com 19, meia 1. Bom dia, Golno 961 para o Galeão, pronto. Pronto. Autorizado, Galeão 360, da coluna 0, curva direita. Perfil de saída da Euleda, após voo de CT Irume. Apenas vai para 857, aerovia, após conforme rota. 5436, 119, decimal 35, para controle. Transponder, controle 1935. Colete na ponta.